sujo como jaguar. A hora estou a léguas, aqui que eu desço fumo, daqui que eu vejo tudo. Não vou voltar pras trevas, escuto a voz de fundo. Reduzem as florestas pra construir mais celas. Por que criar favelas? Pra exercitar canelas, pra fabricar mulheres, pra arear panelas, mumificar os homens, embebedar crianças. Não tens pena do mundo, fuder não é uma transa. Por onde eu passo eu deixo alguém com a mão no queixo. Tô com os panos de brechó, distribuindo beijo. A 110 no queixão, vou com a mulher pro brejo. Botar os pés no chão, ouvindo Tyler The Creator. Em alto e bom tom, e realmente não pertenço. Sou livre como incenso, depois da carburação. Sou a mesma pessoa, esse papo cessou. Cê sabe que magoa, mas faz só pela sensação. Fala pra ir devagar, não tenho paciência. Por nenhuma doutrina, muito menos clemência. Por nenhuma quantia, talvez pela agência. O que seria da farmácia se a gente fumasse a cura das doenças? Pra dar o troco, me pegarão na croco. Vão me levar pro tronco, já sei que vão me propor. Que vão me dar um pouco em cima do meu trampo. Eu quero é tudo, azar de quem me topou. No meio desse encontro, eu sei que eu falo muito. Às vezes sonho cenas das coisas que eu escuto. Eu acordei um monstro, faz tempo que eu não durmo. Mas eu duplico o lucro com um quarto do produto. Desarrumei minha vida em 22 Páscoas. Então engatilhe pedras ou engatilhe facas. Mandei sinais de alerta, até pombos com cartas. Mas não tive respostas e agora sigo ignorando as placas. Solto verde e enche a taça. Esse mundo ainda me mata, amor. Se você não me matar de amor, acho que eu te mato de raiva. Eu vou ser o que ninguém esperava. Vou andar nessas ruas até o fim da jornada. Com a roupa que me veste melhor, com um olho na esquina e o outro na vaga. E o mundo gira normal enquanto o poeta se estraga. Pela inspiração e a condição de tudo, a gente morre e mata. Então corre, parça, pro outro lado do mundo, pro outro lado do mapa. Crava o sucesso na mente deles, o dinheiro pra comprar tudo e o respeito pra abrir as águas. Ah, universo de faixas, uma de zinc e duas cachaças. A morte de olhos brancos, veneno na cápsula. Ah, mana, cê não entendeu direito o que eu quero pra mim. O que eu quero pra mim é tudo que todo o dinheiro do mundo não paga. É tudo que todas as drogas do mundo não apaga. Nem que seja eu contra o mundo e mais nada. Nem que tu seja a última e eu o último cara. Se eu quiser falar de amor eu falo. Se eu quiser consumir tudo eu consumo. E nem é porque sou eu que paga, é porque o que vai me matar sou eu. Não essa vidinha chata, perdendo sangue mas não a graça. Ganhando tempo, dominando as praças. Ela acompanhou meus passos nas noites, confio muito nela. Achando que saudade não passa, mas passa. E vi que tudo passa, e que eu mando em mim, no meu camarim. Conceito na quebra, respeito dos parças.